cansado, não seremos alcançados. Com trilha sonora na espera, viemos pra ser uma nova era. Com rodas sem desvio, subúrbios brilhando no escuro. Com vezes alta, outras mundos, mas o mundo é de poesias migratórias prontas pra se difundir no mundo. Lírica vereda, poesias cantadas pra se manter a chama acesa de conquistas e vitórias. Soma, certeza, um motivo, um grito, uma crença pra sair mais uma letra. E não tem nada mudado, é com força e com luta que as coisas nascem. É da natureza da gente, uma roda de samba, uma gelada com os bambas que eu te drink. Me dá na taça, só eu e minha dama. E se não for pra ser assim, a nossa história nem colocamos o time em campo. Se a gente entra pra ganhar. Enquanto falam de ostentação, o mundo roda em volta do cifrão. Enquanto falam de ostentação, o mundo gira em volta do cifrão. Tempo fecha, a gente senta e espera passar. Não vamos correr da luta, nossa vida é curta e não se permite errar. Não se permite errar, não se permite errar. Enquanto falta o chão, tentando se encontrar, isso não vai me derrubar. Se a vida é tipo é risco, faça curva e transforme em discos. A vida não é complicada, mas a gente que faz. O lobo perde os dentes, mas a sua natureza jamais. Aceito fazer música no mundo, é porque não aguento mais. Olha tudo sentado, eu prefiro correr atrás. Tentando nos impedir, mas esse chás. Nossa jogada é forte, nós vamos continuar. Nossa jogada é forte, nós vamos continuar. Nossa jogada é forte, nós vamos continuar. Tempo fecha, a gente senta e espera passar. Não vamos correr da luta, nossa vida é curta e não se permite errar. Não se permite errar, não se permite errar.